caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Pinta de inocente, no fundo é mó sujeira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Sistema inconsequente, faz a caveira da gente. Esse ano eu voltei pra rimar com valor. Desabafa o verbo, fala a verdade, maluco. Concentrado nos passos que vem de antigamente. Amando o rap assim, viciadamente eu vou. Junto com samba eu tô, junto com reggae eu vou. E viajo na batida do rap que me levou. Considerado na Coab 2, segui meus passos. Longe do fracasso eu vi o resultado. Pra molecada, exemplo peça quebrada. Esse é meu jeito, sem simpatia não dá nada. Seja você, honestidade, poder, respeito. Caminhando pelo gueto você vence. Eu aprendi que com o tempo é assim e muitos perdem. A leste prevalece assim e não parece. Corrupção, desonestidade ao seu redor. Faz sua caveira sem dó. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Pinta de inocente, no fundo é mó sujeira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Sistema inconsequente, faz a caveira da gente. Brasileiro sonhando com luxo eternamente. Desinformação, má criação, entende que é isso que eles querem de você. O preço é caro e todos querem comer. Cadê a escola prometida, o hospital que trabalhem sem refém? Mentira de vingança, injustiça, cê cai suspeito nas pistas. O dinheiro fez o povo pirar. Álcool e droga pros boy, dinheiro é bom. Os mano aqui tem o dom, se prepara. Chegaram as armas e o amor se separa de alguns que tu ou na cidade da garoa é comum. Cada um, sigo bem pela fé, sem refém pelo vício, sem sorrir pra inveja. O resto a favela controla, sem pressa eu consigo. E tomo cerveja com meus amigos e ando suspeito pela milícia. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Pinta de inocente, no fundo é mó sujeira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. O sistema é inconsequente, faz a caveira da gente. Contato, contato e mais contato no rádio. O barato é louco, é zona leste, caralho. O resultado é covarde e arte pra vagabundo brilhar. Foi bang bang, tem polícia no debate. Dinheiro rola, é mãe que chora. Um filho viciado, PC que manda. É baseado, bolado pra todo lado. As mina querendo seus carros. Empresário sequestrado pelo faro. Tá mil grau e o lado leste tá milhão, passaporte tá fácil pra cê cair no caixão. E tá eu e o zoião voltando da missão com a paz no coração, ouvindo sabotagem. Respeito é pra quem tem, não existe covarde, sou função. No debate a gente chega com a razão. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. Pinta de inocente, no fundo é mó sujeira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. Faz a caveira pro mano, faz a caveira. Faz a caveira do mano, faz a caveira. O sistema é inconsequente, faz a caveira da gente.